Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Luiz Sussi e Guizão. Sejam bem-vindos ao 11º Nerdrops. Hoje nós vamos falar sobre as notícias que foram ao ar do dia 7 ao dia 11 de setembro. E você pode acompanhar a gente tanto no site www.nerdrops.com quanto na Rádio Animix toda quinta-feira, 1h da tarde. Meu, o Oliver a gente não precisa apresentar mais, porque ele já faz parte da equipe, né? Nós temos aqui também o Ivo Jovem Nerd. Apresente-se aí, meu garoto. E aí, nerds? Aqui é o Ivo Jovem Nerd. E pelo amor de Deus, eu não sou o Alexandre Antônio no Twitter. É isso aí, vamos sem delongas aos nossos e-mails. Nerd Mail. Muito bem, nerds, estamos aqui mais uma sessão de leituras, e-mails e comentários do Nerdrops 11, e eu estou aqui com o ilustríssimo senhor Slash Rick do Nowloading. E aí, galera, estou aqui mais uma vez, vamos nessa. Ele vai ajudar a gente aqui a dar uma lida nos e-mails, que o Polar tá editando, aí o Sussi deve estar... Bom, vocês vão ver o que ele deve estar fazendo durante o Nerdrops, né? E além de agradecer os nossos ouvintes novos, né, pessoal que tá acessando o site, lendo as colunas aí, eu queria agradecer, cara, aos nossos colaboradores, que os caras são fenomenais. E eu sei que você não lê, né, as colunas do Nerdrops, mas... Eu leio, pô, tem coluna de RPG, coluna de anime, assim, tem umas paradas bem legais, cara, bem diversificados. Até de jogos, assim, eu andei lendo, o pessoal posta no Twitter, assim que escreve, e se for um assunto maneiro, assim, eu leio, cara, e a maioria das vezes é. É, então... Esses nerds que ajudam o Nerdrops a crescer e a se tornar um site bem completo em conteúdo, tanto em cast quanto em texto escrito, né? O Nerdrops também tem espaço para divulgação de eventos, né? A gente vai divulgar no post aí os eventos que sejam, relacionados a conteúdo nerd, é lógico, né? Pelo menos. Vou casar amanhã e eu quero que todo mundo não apareça, não. Nesse tipo de evento. Nem baile funk na Baixada... Não, nada disso. Mas se por acaso você for responsável por alguma convenção nerd, algum tipo de reunião de jogadores, de apreciadores de filme de sci-fi, qualquer coisa nerd, você pode mandar aí um e-mail pedindo pra aparecer aí na parte de divulgação de eventos. Isso, exato. É só você mandar um e-mail pra nerddrops@gmail.com ou nerddrops@nerddrops.com.br. Aí você manda o press release pra gente. Se você tiver algumas imagens também, manda aí que a gente põe no post. Melhor explicado, né, cara, onde vai ser, data, como, quem, é melhor ainda, né? Excelente. Incluindo valores, né, cara, que eu acho chato. Também não colocar valores, né? É. Às vezes precisa pagar alguma coisa, às vezes tem que arrecadar alguma coisa, então custa nada colocar, assim não pega ninguém desprevenido, né? Não tenha medo. É isso, não tenha medo. Bom, queria agradecer também a galera que entra na comunidade do Nerdrops no Orkut, que deve estar com umas 30 pessoas. Assim começa, pô. Pra quem não conhece, tá? Só entrar lá. Quem tiver Orkut ainda, é só Orkut, Nerdrops, comunidade no Orkut. Entra lá. E se quiser também, se você achar que o Orkut já tá muito velho, a gente também não tem Facebook, tá? Mas a gente tem Twitter. Então é só seguir o Nerdrops no Twitter aí. Aí vocês vão ficar sabendo de tudo que rola: os posts novos, o Nerdrops e algumas outras notícias. É isso aí. Vamos lá então pros nossos e-mails e comentários? Por favor. O primeiro comentário que a gente vai ler é do Rodrigo, que postou assim, no dia do lançamento do Cashmere. Ele disse o seguinte: ah, não cortei os pulsos ainda. E mais uma vez, Nicolas Cage é apedrejado pelos Nerdroppers. O SUS estava impossível. Fundir Maurício de Souza com Disney? Achar aquela Dakota, sei lá o que, de gostosinha? Não perde uma, né? Mais uma vez, alegraram e informaram minha segunda-feira. Abraço. Esse abraço, cara, você sabe de onde é, né, cara? Não sei. É do Anime Cash, cara. É equivalente ao No Mais Nada Mais do Nowloading, cara. O pessoal fica falando abraço. Mas então, cara, por que essa raiva com o Nicolas Cage, cara? Tadinho. Só porque ele só tem uma expressão desfacial. Coitado. A gente explicou no cast aí. Na verdade, não são todos que odeiam o Nicolas Cage, entendeu? Mas é que alguns odeiam o resto só a Lopra, entendeu? Uhum. Cai na onda dele errada, né, amigo? Bom, Rick, pelo visto é unânime, né? O pessoal achando o Sussi descontrolado, né? O Jackson comentou o seguinte: muito bem, engraçaralho o cast. O Sussi descontrolado como nunca. Aí eu coloquei entre parênteses, ou como sempre, sei lá. Ele ia perguntar se ele cheirou maconha. ou fez uso de outros psicotrópicos, mas cheguei à conclusão de que ele é que daria barato na substância. Caraca! Aí ele mesmo admitiu que é uma piadinha Chuck Norris, tá ligado? Uhum. Enfim, obrigado e parabéns. Feliz Páscoa e só um adendo. Vocês falaram do lobo e citaram personagens azuis? What? O cidadão é branco com manchas pretas nos olhos, cara. Inspirou os cegos e molhados e a banda beijo. Acho que ele fica azul porque no desenho do Super-Homem, né? No animado ele é um pouco azulado, não é? Ah, cara, às vezes, no caso tá falando, é o desenho mais antigo, né, Super-Homem, né? É. Pô, geralmente naquela época, cara, a palheta de cores era meio bizarra, velho. Variava também bastante televisão pra televisão, as paradas eram ficar mais desbotadas, não sei. Puta, de televisão pra televisão, pô. É, de televisão. Vai que quem tá, cara, falando, né, tá com a televisão ruim, aquelas cores trocadas. meu super-homem era amarelo, que coisa. Como assim, azul? Pra continuar a zoação com o Sussi, né, cara? O Stuntz, ele chega e fala: caraca, o Sussi tá evoluindo no poder de síntese, hein? Não sei se isso foi irônico, mas tudo bem. não, acho que ele teve fazendo aula com algum desses professores por correspondência, tá ligado? Pra ver se ele consegue um pouquinho de síntese, cara. Ele fala, e pô, sobre as Bond Girls, a tal da Brianna é espetacular. Mas no momento eu estou louco pela Bar Rafaele, ex do Leonardo DiCaprio. Tem uma foto dela de biquíni que a credenciam tranquilamente para ser uma Bond Girl. Ou uma Stunts Girl. Tudum. Né, cara? A piadinha. É. Piadinha, musiquinha Trapalhões agora. É. Mas aí, Stunts, valeu pelo comentário. Stunts é mais um, cara, que ele o tempo todo no blog aí, ele comenta sempre. Tem o do Vitor Rodrigues também, que é o colunista, né, aqui do Nerd Drops, que ele tá fazendo um depoimento sobre uns comentários que o Oliver faz sobre ele, né. Oliver, cara, eu nem participei desse Nerd Drops, você já tá me zoando. Caros amigos nerds, entendam, eu não tenho culpa se uma bela mulher, e acreditem, ela disse pra Deus, quero ser gostosa, e ele ouviu com eco. Nerd me dá moral, então chega de me chamar de Vitinho. Pra quem não frequenta o Nerd Drops, só ouve o cast, deveria frequentar o Nerd Drops, mas o pessoal tem uma mania de chamar carinhosamente o Vitor Rodrigues de Vitinho. Bom, aí tem do Kakaroto, né, vou ler por último aqui, que o Sussi é a alma devassa do Nerd Drops. Cara, esse letro de vez em comentários foi basicamente sobre o Sussi, né? É, cara, parece que o podcast foi Sussi e seus apelidos, né, velho? Mil e uma faces, cara. Coitado. É, queria agradecer o Kakaroto também, que ele mandou um puta e-mail pra gente aqui, agradecendo, comentando algumas coisas. Ô, Kakaroto, obrigado pelo e-mail, viu, cara? E como agradecimento, como você disse, é só você ouvir o Nerd Drops aí, frequentar o site, tá? E é o suficiente pra gente, cara. Bom, então é isso. Queria agradecer o Rick de ter me ajudado aqui na leitura de e-mails, hein, Rick? Valeu, hein, cara? Nada, Gui, cara. Tamo aí pra isso. Faz seu jabazinho aí, aproveita. Ah, cara, pra quem não sabe, fique sabendo. Nowloading, podcast, site sobre games. Nós temos colunas semanais, temos podcast, temos tudo um pouco. E para acessar, www.nowloading.com.br ou clique ali no bannerzinho, nos parceiros dentro do Nerd Drops. Agora eu vou dizer uma coisa pra você. Eu dou um prêmio pra quem conhece o Nerd Drops e não conhece o Nowloading. Acontece, cara. Cinema. E vamos agora aos nossos destaques de cinema. Fechado elenco de Esquadrão Classe A. Versão live action de Akira ainda pode acontecer. Nicolas Cage fora de Besouro Verde. E saíram mais detalhes de Rambo 5. Hancock 2 confirmado. Warner desiste de He-Man. Juiz Dredd pode voltar às telonas. Resident Evil pode ganhar reboot nos cinemas. E essa semana também teve o primeiro comercial de TV, né, do Ninja Assassin, cara. O que vocês acharam? Bem, pra quem não conhece, né, o Ninja Assassino, ele é produzido pelos irmãos Wachowski e é dirigido pelo James McTeague, que é um protegido dos irmãos Wachowski. O roteiro ainda tem a assinatura do J. Michael Straczynski, conhecido roteirista de quadrinhos, e tem a estrela Rain, que tem a... E o filme tem pelo menos uma... O que pode se chamar de coisa mais manjada do mundo, né? O cara é um assassino morto, com os assassinos mais mortais que o mundo conhece. Faz parte de uma organização secreta. FARC, as FARC, é isso? É. Uma organização secreta mais conhecida do mundo, né, cara? É. Ah, deixa eu falar rapidinho. Quando eu fazia Kung Fu, tinha um pessoal que fazia, que eu conheci, que fazia, que ela vê, né, a gente treinar e tal. Aí a gente percebeu que a única arte marcial do mundo que você tem que guardar segredo que você faz é o ninjutsu. Aí, quando a gente chegava nos treinos, o pessoal ficava olhando, né? A gente, ó, legal, tá, gostaram do treino, gostaram do Kung Fu. Ele, a gente faz uma arte marcial também. A gente, qual que é? Aí os caras viram e falaram, a gente não pode falar. A gente, legal, ninjutsu. Que burro. Ah, cara, eu sabia que não podia falar. Meu primo fala que faz, cara. Mas aqui é meio secreto, né, cara? Uma arte milenar secreta, não sei o quê. Só que a gente aprendeu que é a única que você tem que fingir que não existe, entendeu? Ai, que mula das velhas pra ele. Cara, a gente não pode falar do ninjutsu. Legal, hein, cara? A primeira regra do ninjutsu. Do Naruto, né, não, cara? O ninjutsu do Naruto, velho. Que tem a famosa técnica de se vestir de mulher, né, cara? Exato. É aquela única técnica, cara. Não se vestir de mulher, né, pô? De transformar o arém, cara. Acho que é bem útil aquela técnica lá. Então, continuando aqui, o que acontece? O cara é de uma organização secreta super conhecida. Super conhecida. E o melhor amigo dele é assassinado pelo pessoal do clã. Aí o cara fica puto e se rebela contra eles e vai fazer a vingança. Esse que é o mote do filme, nada mais manjado que isso, né? Cara, eu tô torcendo pra esse filme ser péssimo, porque do jeito que a gente falou mal dele no... Mal dele não, do diretor no Nerd Drops número 9, cara. A gente merece. Falou mal dele, cara. Tá com medo da vingança, brother? É foda. Tá com medo de retaliação, é isso. Tá tenso isso. Agora, né? O cara não vai vir de te tacar estrelinha, não, cara. Pode ficar tranquilo. Você tem medo disso, Oliver? Você tem que se preocupar com o Nicolas Cage, meu filho. Isso daí eu puxo a peruca dele, ele... Então, pessoal, vai ter um link aí no post e pode dar uma olhada no trailer, que pelo menos, assim, pode ser muito clichê, mas é bem massa, né? É massa, uma brasa mora. Legal pra chuchu. Supimpa, deve ter vários brutos aí. Mas o trailer, cara, as cenas... O roteiro pode ser manjado e tudo mais, mas as cenas de ação eu gostei, né? Agora resta saber se o trailer não é tudo que o filme tem. A única coisa que faltou ali foi a trilha sonora de Disturbed, Down with the Sickness, sabe? E já que é pra continuar falando de trailers, vamos passar pro trailer de Surrogates, que teve essa semana também. Saiu nessa sexta-feira, dia 11, que traz uma espécie de propaganda, ressaltando a vantagem de se ter um surrogate, né? Esses dias eu tava jogando um joguinho que chama Riddick, né? The Dark Athena lá. Cara, tem uma parte que você controla um drone, né? Que é o mesmo princípio aí do Surrogate, só que o drone, ele é todo bichado, né? Ele tem um braço que é uma metralhadora, ele é bem burro. Todo bichado. É com você mesmo, velho. E aí, o que você tinha que fazer com o drone? Você tinha que passar por um ventilador, tipo aqueles ventiladores industrial gigante, chicante na parede, sabe? Aí você vai lá, você pode controlar vários, né? Aí você vai correndo e tenta passar. A hora que você tenta passar, trava uma pá do ventilador, pega na cabeça e espreme assim na parede. Nossa, muito legal. Ô, cara, eu já falei e repito, eu acho que esse filme vai ser do caralho, velho. Aí o bom é que já tá aí, né? Dia 25 de setembro tá saindo no cinemas, então a gente vai poder ou ficar contente de saber que a gente tava certo ou ver que era uma merda foda, né? Eu quero comprar um surrogate com cabelo. Ele é customizável, que nem a Real Doll lá. Ah, e vocês estavam falando ainda de Nicolas Cage, né? Nicolas Cage não foi a única coisa que andou assombrando o Besouro Verde ultimamente, né, cara? Ele não para, né, cara? Ele tem uma aura de desgraça em torno dele. Porque, assim, o Besouro Verde vem colecionando incerteza e desgraça, né? Primeiro foi a questão de não saber se o filme ia sair ou não. Era diretor que ia ser ator também. Aí não foi nenhuma coisa nem outra, saiu. Aí, pra piorar, entrou o Nicolas Cage. Aí depois saiu o Nicolas Cage. Aí o pessoal resolveu filmar. Aí teve um vídeo, né, do acidente do... Acho que era dublê, no caso, ali, né? No meio das filmagens lá, os caras perderam o controle do carro e bateram o carro no muro. Vocês viram isso? Pra você ver que com o Nicolas Cage nem dublê tá salvo, né? O Nicolas Cage tá nesse filme também? Não, ele saiu. Ele saiu, mas o terreno... A aura fica, né? O mais assustador não é o fato do Nicolas Cage não acertar mais nos filmes que ele faz, né? Mas é o fato da produção não acertar mais nenhuma peruca nele, né? Porra, cada filme que tem, cara, é uma pior que a outra, cara. Eu não entendi o que vocês têm contra o Nicolas Cage, cara. Pô, eu gosto do cara. Na verdade, quem tem contra é o Oliver, cara. A gente só lopra, só para. Assim, e naquelas, né, o Oliver só tem contra porque o combover de cabelo que o Nicolas Cage faz fica mais bonito do que o Oliver faz. Mas vocês assistiram Presságio? Eu acho que é um dos filmes mais novos dele. Não, aquele filme é uma merda foda, velho. Não, é muito legal. Ele é legal. Olha, você já tá convencendo já. Não, mas esse filme, porra, eu fiquei muito puto. O filme é ruim do começo ao fim, cara. Quando chega no final, consegue piorar, velho. Mas esse filme não é o quê? Pô, eu nem lembro. Ah, sim, acho que... Olha o spoiler, maldito. Ah, mas é filme do Nicolas Cage, nem dá nada. Parece que já tá completo, né, o elenco do Esquadrão Classe A, né, a adaptação cinematográfica daquela pequena série dos anos 80 que quase não fez sucesso. Bom, quem tá no papel dos principais aí é o Liam Neeson, né, que vai ser o Hannibal, o Bradley Cooper, que tem o papel do cara de pau, e o campeão de Vale Tudo, Rampage Nelson, que vai encarar o B.A. Barcos. Aí eu discordo, eu acho que quem tinha que ficar no lugar desse cara era o lutador Kimbo, cara. O cara, por default, usa já o estilo do BA, sabe? É verdade. Né? Nada, podia ser uma guila, bicho. E o cara, por default, já é violento, né? Nossa, tem um vídeo do cara, ele vai lutar com outro maluco, ele dá acho que meia dúzia de soco, o olho do cara começa a sangrar. Eu vi esse vídeo, foi um que o soco pegou de raspão. Nossa, que medo. Ah, eu entendi agora. Tá merda. Tava tentando, mas como assim de raspão? Bom, de acordo com o site Black Film, né, vai ter o Charlton Copley, que vai ser o Murdoch. E o Copley teve recentemente no longa de ficção científica District 9, que ainda não estreou no Brasil, que eu acho que vai ser foda pra caralho, e que é produzido pelo Peter Jackson. A direção do A-Team, né, corre por conta do Joe Carnahan, e a produção se encontra em Vancouver, lá no Canadá. Bom, o projeto deve estrear nos cinemas em 11 de junho de 2010. Cara, pra você filmar no Canadá deve ser muito barato, né, irmão? Tudo vai pra lá, ou é pra lá, ou é pra Austrália. Antes, no meio, assim, em 2005, todos os filmes iam pra Praga, né? Tu lembra? Lembro. Malásia, ou em algum lugar na Malásia. Os caras filmaram... os caras filmaram Blade, os caras filmaram Triple X, um monte de filme lá, cara. Parece que lá nem imposto tem, sabe? Dá, sei lá, uma esfirra lá. Você leva espelhinho, né? Pra gravar, dá espelhinho, pente, cabelo. Não, mas agora o esquema é na Índia, Haribaba. Cara, não tenho a mínima ideia de que porra de seriado é esse, velho. Caramba, quantos anos você tem, cara? Mas 27, cara. Ah, então pode passar pra mim que eu sei. Passar o quê? Então fala, Oliver, declara sua paixão pelo BA. Assim, o diretor do filme é bom, ele fez aquele, se eu não me engano, é A Última Cartada, que chama o filme, que tem ação, tem uma história legal, o filme, e o cara parece ser especialista pra filme de ação. Eu só acho que, tipo, pro BA, eles deviam ter pegado, acho que um ator com mais carisma, assim, porque... Mike Tyson, assim. Não, ator. bem carismático, ator. Assim. Ah, tá. Ator. Michael Clark Duncan, o que você acha? Ah, possível, hein, cara. Ah, eu acho ele meio bobão, eu imagino o John Coffey, sabe, falando I pity the fool! Você tá falando isso porque você tá aí e ele bem longe. Longe, né? Acho que podia pegar o John de Foreman, cara. Mas assim, e também o Liam Neeson como o Hannibal, cara, eu acho, pô, escolha perfeita, cara. Ficou legal. Tô achando que esse filme dava pra botar fé. E o Bradley Cooper já tinha sido cotado pra ser o Lanterna Verde anteriormente, né? Quem não foi, né? Quem não é? Isso que eu falo agora. Quem não foi cotado pra ser o Lanterna Verde? Quem não foi e quem acabou ficando, né? Tem tanta gente, né, cara? Cara, até Jack Chan foi chamado pra ser Lanterna Verde. Lanterna Amarelo, né, cara? E depois de alguns rumores, mesmo da desistência do estúdio da adaptação do Akira para as telonas, o site Collider, ele apresenta uma notícia que assegura que roteiristas Mark Fergus e Hawk Ottsby, que são os mesmos do Homem de Ferro, estão desenvolvendo um script já pro longa. Não dá para simplesmente pegar o roteiro do que é o desenho e passar pro filme? Eu acho que não precisaria nem fazer filme, né, cara? Porque a animação, ela é completa, ela não precisa... sabe, de um... Porque no caso, se for uma adaptação de quadrinhos, vamos supor, né? É, a gente vê os personagens em movimento, em carne e osso e tal. A animação, não, eu acho que ela é completa por si só, cara. Não precisa de uma adaptação live action ou o que for. Na verdade, a animação já é baseada no mangá, já, né? Já é baseado no mangá, né? Apesar que pode ser baseado no mangá, em vez de ser baseado na animação, né? O roteiro, né? O Akira, eu assisti, cara, é uma fantasia miserável. Acho que pra transformar isso num filme, cara, acho que perderia, porra, metade da graça. Aliás, como é que eles iam fazer aquele monstro, aquela bola gozmento no final? Não tem um monstro que vai crescendo no final e... É o Tetsuo. Mas então, cara, CG, né? Os caras metem um CGzão lá e... Não, fechou. Eu sei. Hoje em dia só é que impossível, aquilo... mas vai ficar... Eu acho que vai ficar uma merda, cara. Não, com certeza. Outra coisa é... Você pega aí, então, o Akira, você vai fazer... Pô, o Tetsuo lá no final fica mó nojentão. Não ia poder ficar, porque ia ter aquela porra de 13 anos. Ah, cara, eu vou falar pra vocês que eu assisti... Eu vou concordar com o Oliver, que eu acho que não precisava de um live action disso. Eu assisti o Akira uma vez, cara. Cara, sem querer, a primeira vez que eu assisti, na Band, Manchete, Record, isso, sei lá. Na Band, cara. Na Band, né? Antes gastou o isso. De madrugada, cara. Uma vez eu tava acordado de madrugada. Eu sei que você tava vendo antes, Dudu. O cara tava vendo Emanuele antes, né? Não, cara, nunca gostei de Emanuele. Eu não curto só Só ele só mandou pro Akira porque ele soube que a mina do Tetsuo pagava o peitinho, né? Soft porn não dá, né, velho? Aí. Famoso cine teta, né, cara? Cine peitinho. Aí, então, assisti sem querer, cara. E, puta, um puta de um filme. Toda vez que passo, eu assisto. Toda vez que passou, né? Eu assisti. Quando eu trabalhei na locadora, eu comprei o DVD. Puta, é f***do demais, cara. Você contou quantas vezes o Kaneda grita Tetsuo? Não sei, cara. Mas eu sei que eu guardei na minha mente quando aquela vez que a hora que ele quebra a moto na parede, velho. A sequência das motos, cara, é sem palavras. No mínimo, isso daí eles vão fazer em 3D, né? Não, a sequência da... Tron, né? É Tron. A sequência da moto teve no Gotham, no Cavaleiro das Trevas agora. Só que ele não quebrou, né? Ele fez a moto de Pogobol. E não era das motos também, né? Era da moto, né? Cara, e também essa semana aí, o site End com o News, falou com o Sly, né? E ele comentou aí o molde do quinto filme do Rambo. Ele falou... Cara, ele falou uma parada... Sabe aquele filme que era do Van Damme, que os caras modificavam ele, Soldado Universal, né? Vai ser um negócio mais ou menos assim, olha que ridículo. Nossa senhora. E aí, tipo, vai ser... O negócio é tão parecido que... O exército tá fazendo essa parada com eles, com os militares, aí um deles foge e o Rambo é chamado, tá ligado, pra salvar o dia. Nossa, Blade Rambo, é isso? Cara, isso daí é exemplo do quarto filme, cara. É aquela sucessão de roteiros que vai aparecer aí na net até chegar um definitivo que você não vai ler a respeito e vai estar no filme. Os fãs estão fazendo o filme, né, cara? Eles colocam as notícias, olha, eu acho que vai ser assim. Pô, isso daqui é legal, bota no filme. E vai indo, né, cara? Pô, mas essa do soldado geneticamente modificado, cara, deve ter alguma premiação dos roteiros mais repetidos, né, cara, do mundo. Eu acho que isso aí deve estar top, cara. Se existe essa premiação, um soldado, tá na final junto com o Ninja Assassino. Ah, resolveu voltar? Você limpou ou lavou? É chuveirinho. Bem, então o diretor Peter Berg confirmou que tanto Charlize Theron quanto Will Smith vão estar em Hancock 2. E aí, alguém tem alguma coisa a dizer? Vocês gostaram, cara, do Hancock? Acho que vocês já discutiram isso, né, cara? Mas, porra, Hancock 1 pra mim foi sessão da tarde pura, cara. Dá pra ver assim, pô, mas tem graça nenhum o filme, cara, no final. É, aquele negócio, ele é água com açúcar, mas como ele deu muito dinheiro, né, cara, 628 milhões, não é qualquer filme que dá, né? É o seguinte, eu gostei do começo do filme, cara, até aquela, né, aquela questão do anti-herói e tal, engraçado e tal, mas acho que na metade do filme se perdeu, cara. Todo mundo só gostou de um pedaço do filme, né, cara, o resto ficou um lixo. Não tem ninguém que gosta do filme até o final, cara. Aquela historinha do final, né, da que eles descobrem que são, como é que é, a mulher dele, né? Era a mulher dele, a mulher no final? O par divino dele, né? É, pô, muito God of War. E pelo jeito não são só os nerds que não estão interessados mais em um filme de He-Man, né, cara? A Warner Bros., depois que, pelo motivo que a gente vai discutir mais pra frente, né, simplesmente desistiu de levar à frente o Masters of Universe, que é a famosa linha de brinquedos do He-Man e seus amiguinhos, que eles tinham um acordo com a Mattel. Como a Mattel não vai fazer pela Warner, provavelmente ela vai fazer em outro estúdio, só que se ela fizer em outro estúdio, ela perde o Joel Silver, né, que é um dos maiores produtores do cinema atual. É, cara, eu acho que podia rolar um filme do He-Man, viu? Mas eu acho uma pena, porque eu já tinha um nome pro elenco que podia fazer de 2 até 3 papéis. Quem era? Era a Joana Prado, que era feiticeira e chegou a ficar com o físico do He-Man. É mesmo, cara. Ah, cara, né, eu te falo. Me falaram que agora ela tá um esqueleto, né, então... Imagina, ela tá grávida, ela acabou de ter o filho, velho. Ela tá, ela poderia ser o Príncipe Adam, mas ela poderia ser o He-Man e ela poderia ser a She-Ra. Então o He-Man é um transformer, pô? É. Eu acho que aconteceu com a Ana, cara. Acho que a Ana sentiu o peso da responsabilidade, né, cara? De ter que superar o primeiro filme, né, cara? Não é pra qualquer um. É que é um clássico ali, velho. Nada como o uso da ironia, né, cara? Estourou em bilheteria, né? Os caras não tinham dinheiro nem pra fazer o corpo, tiveram que colocar um hobbit, né, cara? Não, me lembro, cara, ainda de assistir aquele filme que eu ficava torcendo pra mostrar a cena de Eternia, né? Aí mostrava lá o esqueleto, eu, pô, massa e tal, agora o filme vai esquentar. E voltava pra eles na cidade, sei lá, cara, rolando um troço nada a ver, bicho. Volta pra Eternia logo, pô, querendo ver a galera. E os caras lá querendo salvar o mundo com um teclado, não tinha um moleque que tocava um teclado pra... É, trocava um teclado, ele ligava naquela escrota lá da chave temporal... Podia levar eles de volta. Não, o cara parecia o Gonzaguinha, aquilo lá parecia uma sanfona, rapaz. Nossa. Ah, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Aí acabou de cantar, abriu um portal, cara. Portal eterno do forró. Não, eu acho que a melhor continuação do He-Man, cara, seria um pornô do He-Man com a She-Ra. Acabou, cara. Isso é fininho. Ó, o pornô do He-Man com a She-Ra ia ser a Joana Prado e o Vitor Belfort. Não, a She-Ra, imagina, a She-Ra ia ser um She-Man foda. Eu acho que tá mais pro pornô entre o espiada do gato guerreiro, né, cara? Só pela musiquinha já deu pra notar que eu vou falar do grande Dredd, o juiz Dredd. Conhece o juiz Dredd? Filho do leão de Já, de Judá. Tchop, tchop, tchop. E ano passado, aí, acho que bem pro finalzinho, foi anunciado, né, o filme do Dredd. É, ele tá sendo escrito pelo mesmo cara que escreveu aquele filme Extermínio, né? Isso, isso mesmo. E aí os caras estavam se tocando lá, tá ligado? Tocando reggae, aí eles falaram que tem umas artes conceituais, aí só pela arte conceitual, os caras disseram que tá escrevendo um ótimo roteiro, né? Assim, mesmo o cara tendo escrito o Extermínio, que foi um puta filme, pode ser que ele não se dê tão bem nesse filme, e ainda mais o cara querendo afirmar que só pelas imagens conceituais é um bom roteiro. O que vocês acham? Que o cara tinha fumado muita erva, né? Cara, o cara escreveu o Extermínio, mas ele escreveu o Sunshine, né, do Solar também, né, cara? É. Bom, ele escreveu a praia também, né, cara? O Alex Garland. Ah, mas o Alerta Solar, vocês acham décimo? O Alerta Solar não é aquele do sol? Cara, pode ser, né, cara? De repente... Cara, o Alerta Solar, quando... Bom, vou dar um spoiler aqui. Quando chega aquele alien, cara, sinceramente, bicho, não tinha nada a ver aquele alien lá do nada aparecer, cara. Parecia um... Pra alien? Mim, não é o Alerta Solar? Não que aparece um alien lá na nave? No final do filme? É? Claro que não, cara. Era um tripulante perdido deles lá, pô. Era feio pra caralho. Eu vou falar agora, cara. Deve ser feio, bicho. Cara, não, tem aparência do alien. O cara tava tudo queimado pela radiação do sol, né? E outra, qualquer coisa fica melhor do que o juiz Dredd do Stallone, né, cara? Então, tanto faz. I am the law! Essa semana você não sai na rua, né, Oliver? Porque tu vai tomar tijolada foda aqui, Lari. Ah, mas eu não estou em Guarulhos no momento, então... Bom, em segundo site Bloody Disgusting, Sony, né? A Sony Scream Gen está planejando fazer um reboot da franquia adaptada Resident Evil. Será que vai ser melhor que o último filme, pelo menos? Olha, cara, a receita é boa, porque aqui eles estão falando que o reboot não vai acontecer nesse quarto filme que já está sendo gravado, né? O reboot vai ser no quinto, né? Tanto que já estão querendo... Vai ser uma merda, não tem remédio. Já estragou aí, né? Aceitamos, né? Já aceitamos que vai ser um lixo o quarto filme. Agora você imagina o quão ruim pode isso ser, né? Porque se até o estúdio tá achando que vai ser uma merda. Mas eu acho que isso deve ser proposital, né? Porque eles vão fazer o quinto, que pode estar a fim de chamar o projeto de Resident Evil Begins. Por que não, né? Ah, eu gostei do nome, bem original. Isso aí, não, mas isso é um bom sinal, eu acho, cara. Eu acho que se eles dão um reboot na série agora, eu acho que eles aproveitam pra pegar toda a reclamação que a galera fez e consertar, entendeu? Eu acho legal que nesse Resident Evil Begins vai ser passado não em... Como que chama? Em Gotham. Vai ser passado em Gotham, cara. Vai ser em Raccoon City, vai ser em Gotham City. Vai ser em Gotham City. A Mila Jovovich, ela só escapa do zumbi porque não tem carne, né, cara? Não chama atenção, né, cara? Mas eu queria ser um zumbi, cara, só pra ela me matar na chave de perna, velho. Ela é demais, cara. E o pior é que você fala, né? Essa mulher tava grávida, ela ficou maior que eu, acho, cara. Você sabe que você não é lá muito alto, né? Maior de gorda, filho. Sério, cara? Eu não vi essa foto e nem quero ver, cara. Você sabe que você não é muito alto. É, não, por quê? Ela fica grávida, vai pro 1,90m. Ah, Polar. Eu tô falando que aquele moleque não é teu filho. Ela é gravida, vai pra 2,10, amanhã. Eu falei pro Polar que o filho dele é muito bonito pra ser filho dele, tá ligado? Não, e o Duro que fala a personalidade mais linda e carismática do mundo, né, cara? Ô, rapaz, cara, ele me passou uma foto, eu tô rindo até agora, cara. Parece o boneco do posto aí, tá enchendo o saco. Eu mandei aquela foto da capa da não sei o que lá, que ele fez de revista lá. Hot não sei o quê. Deus do livro. Eu mandei pra vocês isso também, cara? Cara, eu tô rezando pra que um dia eles acertem, viu, cara? Ah, cara, mas se continuar nessa esteira aí, tá bom, veja o Batman. O Batman teve dois até que razoáveis, terceiro e quarto foi uma merda, o quinto e o sexto são ótimos. Foi levar por essa base, velho. Você achou os dois primeiros razoáveis ainda. Ah, cara, também não dá pra falar que é ruim. Ah, não, os dois primeiros são da hora, sim, viu? Vou parar. Você quer dizer que quanto maior o número, mais chances tem de ficar melhor. E o que aconteceu com os jogos mortais? Então. É isso aí que eu tô falando. Nos Jogos Mortais 30 vai estar perfeito. Depois de você cagar em quatro filmes, né? Pô, tu tem que acertar no quinto ou no sexto, cara, né? No mínimo, né? Ou não. É, com certeza. Já diz Star Wars, né? Nossa, Star Wars é uma zona, cara. É, que o último que nós fomos, né? Beleza. Mas teoricamente, eles foram melhorando, né, cara? O quarto, quinto e sexto. Exatamente. Tô falando cronologicamente, hein? Quadrinhos. Hoje em dia eu acho engraçado, né, cara, como as empresas estão respondendo rápido, né, às ameaças das outras, né? Pô, semana passada a Disney adquiriu a Marvel, todo aquele fuzuê, essa semana já a DC foi lá e já deu a resposta com a Marvel criando a DC Entertainment, né? Que eles estão pretendendo criar uma estrutura muito parecida com o que a Disney está criando para a Warner, né? E para isso colocou a Diane Nelson como presidente da divisão, né? E o Paul Levitz, que era o presidente da editora DC, agora vai virar escritor, editor, colaborador e consultor dessa nova divisão também. O que as pessoas estão achando que isso pode acarretar é que projetos que andam parados, como o filme da Mulher Maravilha, a volta do Super-Homem, do Flash, do Arqueiro Verde nas telonas, possam ir pra frente pra poder bater de frente com os filmes da Marvel, né? Que tá indo vindo com tudo, com Vingadores e talvez venha até com um novo filme do X-Men também. Oh, já acertaram em cheio no Lanterna Verde, né? Não, mas tudo bem, você acha que a Marvel vai acertar no X-Men, né? Cara, X-Men First Class, né, cara? O que você pode esperar disso? Já que a DC Entertainment foi uma resposta da Warner pra Disney, né, que adquiriu a Marvel, o Joe Pesada falou essa semana sobre a aquisição, né, da empresa pela gigante do entretenimento. E ele tá falando, né, que realmente os fãs, que o pessoal que anda reclamando muito, que acha que a Disney vai tornar todas as revistas da Marvel muito infantis, ele tá falando que isso não vai acontecer, que o próprio Bob Iger, ou Iger, não sei, que é o presidente da Walt Disney Company, não vai, garantiu que não vai mexer, né? E realmente tudo que se trata mesmo é ter aquela plataforma que é pra expandir o universo da Marvel ainda mais, tanto nos cinemas, quanto TV e quadrinhos, né? É, cara, eu acho que se eles diminuírem a faixa etária, deixar mais infantil, simplesmente quem lia vai parar de ler, cara. Aí não adiantou nada essa aquisição da Marvel. É, sabe, a Disney não tem tanto dinheiro à toa, cara. Não ia fazer uma coisa idiota dessa, né? É, eles iam dar essa marcada. Mas que vai aparecer umas mensagens subliminar, uns pintos em qualquer lugar aí, né? Porque a Disney, pelo que eu vejo, ela adora pôr pinto nas coisas, né? Ainda mais se tiver trilha do Elton John, né? Phil Collins. Em Phil Collins, né? É. Já viram aquelas versões da várias canções da Pequena Sereia no YouTube, cara? Versões alternativas? É, a Piranha Sereia, Cinderela Drogada e Prostituída, Perétulis. Então a Disney vai fazer que nem a Nintendo, né, cara? Lança uma versão clean e uma opção pra você colocar sangue depois. Você não se lembra de Mortal Kombat, não? Games. E vamos aos destaques de games. Demonstrada a jogabilidade de Marvel Ultimate Alliance 2. E ainda tem trailer de lançamento. E será que rola um Sonic 2D em 2010? E conteúdo para download vai ser disponibilizado. Obrigado. Pra quem? Pra quem? Pera aí, rapidinho. A Carrasilo vai ter conteúdo baixável. Star Wars invade Modern Warfare. Courtney Love irá processar Activision. Preço de Beatles no Brasil equivale a viajar e comprar no Zelda. E Valve quer disponibilizar mods de... mods? Tampax também e OB. É, Valve quer disponibilizar mods Tampax e OB de Left 4 Dead para Xbox 360. Halo Reach pode não ganhar suporte para o projeto Natal. Xbox 360 ganhará a versão de Stalker. Até que enfim, né, finalmente foram atendidos os nossos sonhos, pelo menos meu, né, cara, desde que eu sou pequenininho eu sempre gostei de Sonic, e depois que então Sonic... você continua gostando. Cara, eu continuo gostando, mas eu não sou pequenininho, ele é o hobbit da turma, né, cara. Não, pior é que eu não sou o mais baixo, não. Mas então, depois de ter lançado vários jogos aí, porcaria, porque todo o jogo do Sonic ultimamente tem sido uma bosta, a SEGA anunciou que em 2010 o Sonic vai voltar em 2D, cara. Veja, finalmente só. Algo em 2D, né? Não, cara, e era o que, porra, eles precisavam, porque tantos jogos ultimamente do Sonic, tudo em 3D e muito ruim, sabe? A história é muito fraca. Pô, o Sonic virou um lobisomem no último filme, cara. Filme? No último jogo. Vou falar real do que eu acho, cara. Eu acho que pra um comercial e pra um anúncio de 27 segundos que não mostra nem cenário, nem Sonic, nem jogabilidade, nem cor no fundo, velho, eu acho que o pessoal tá esperando demais esse jogo e nem apareceu nada ainda. Eu não sei vocês, mas olhando assim, as fotos que eu andei dando uma olhada também do cenário renderizado, dos loopings e tudo mais, eu acho que ele vai seguir o mesmo caminho do Street Fighter 4, né? Eu acho que vai ser parecido também. Ele vai manter o side-scrolling, só que ele vai ter o cenário mais renderizado, mais bem feitinho e tudo mais. É, ele vai ser um 3D de lado, né? É, um 2D e meio. Agora imagina, imagina agora uma campanha de 20 horas de Sonic 2D, cara. Porque, quer ou não queira, fica mais fácil, acredito eu, de fazer o jogo, né? Eu não entendi, não sei se foi só eu. Eu tô tentando achar o fio da minha hora, eu perdi em algum lugar, cara. Começa de novo, por que a maratona 20 horas? Eu não entendi. Porque você pega o jogo do Sonic, jogo de plataforma antigo, você acha que ele é grande, por quê? Porque você tem que jogar ele numa paulada só. Não tinha como salvar. Não tinha como salvar. Agora, você podendo salvar o jogo, um jogo de plataforma pode ter horas, né, cara? Assim, 16, 20, 25, 30 horas. Ah, com certeza. Cara, pra mim o que importa é o seguinte, cara, tem jogos que pra mim só funciona uma plataforma. O Sonic é um, cara. O Sonic pra mim só funciona 2D. Essa parada de 3D. Eu joguei um, na verdade eu sempre fui no Nintendo, né, cara? Nintendo fanboy, não tinha Sega, não. Mas aí lançaram, não sei se era pirata, um Sonic pro, pro Super Nintendo, cara, que eu achava uma merda, cara. Não, não era pirata, não, acho. Não, porque tinha as versões malucas, né? O Sonic pro Nintendo, imagina. É que você não viu o Mario da Sega ainda. Pô, Mario da Sega eu não vi ainda. Mas é como o Mega Man, cara. Mega Man, acho que tem uma versão, não é? Uma versão meio RPG. Tem, o Mega Man Dash lá, Mega Man, sei lá o que lá. Não sei, tem gente que gosta, cara. Mas eu não gosto. Street Fighter tem uma versão 3D, que é legalzinha. Mas, pô, a jogabilidade 2D pra mim, cara, não é a melhor que existe, então. Sonic tem que voltar 2D, cara, e com novos gráficos e tal, mas tem que ser 2D mesmo, cara. Acho que é a melhor jogada que a SEGA tem pra fazer, pra voltar com o Sonic. É, a SEGA pelo menos tá aprendendo a lição, né, antes que ela falisse de vez, né. Coitada, tá, cuidado pra falar isso, que tá cheio de viúva da SEGA aí, cara. Como tem. Bem, essa semana também teve a jogabilidade mostrada de Marvel Ultimate Alliance 2, né, e saiu o trailer de lançamento, né. Parece que é legal, o que vocês acharam? Cara, o primeiro jogo, ele era muito legal no comecinho, mas ficava muito repetitivo depois de um tempo, né? Era isso que eu ia falar agora, cara. O primeiro é muito bacana, tem bastante personagem, só que depois que você descobre que cada personagem... Eu já falei isso, eu acho, uma vez. Depois que você descobre que cada personagem tem dois ataques só, começa a ficar meio chato, sabe? Então, o que eles prometeram aí, que vai ser a diferença no 2, vai ser eles aumentarem o número de ataques combinados, né, cara? Aí, talvez seja uma vantagem, né, baseando na quantidade de personagens que vocês podem ter, né? Nossa, eles estavam contando as possibilidades que vai ter de você combinar o ataque dos personagens. Parece que vai ser bem interessante, até pelo número de personagens que vai ter uma combinação boa, né? Eles deram uma quantidade de combinações ou não? Um valor? Ah, você imagina que são, assim, mais de 20 personagens pra escolher? E na verdade, agora você, além desses 20 personagens, tem o Mickey, a Mimi, a Magali, né, maluco? A Magali. A Mônica tava ouvindo, ela quase me bateu esses dias. Fiquei sabendo que o Senhor do Crime vai ser o Bafo, é isso? Ah, cara, mas é um jogo assim que, em termos de gráfico, assim, ele aparentemente não tem nenhuma novidade, né? Ele tem que melhorar só na parte de combo e na parte de jogo, porque você chegar, cara, com um bonequinho e ficar apertando um botão pra passar todas as telas, cara, pô, não tem graça. É, o jogo que só tem graça é jogar com os amigos, né, cara? Jogar sozinho, acho que enche o saco na hora. Ah, com certeza. Uhul! Cara, e essa semana aí, fechei, né? Depois de passar horas, milhões de horas editando o último podcast e ter perdido o sono de manhã, eu fechei o Batman Arkham Asylum. Cara, é muito bom o final do jogo. E essa semana aí, né, vai ser disponibilizado alguns novos conteúdos pra download. O legal é que vão ser conteúdos gratuitos. É, vai sair pra todas as plataformas, pelo que me parece. PC, PS3 e Xbox. Ou seja, devem ser mais algumas coisas pra se fazer durante o jogo, ou após o término dele, mas não deve ser nada demais, já que é uma atualização, é um free update, né? Então você imagina a merda que é, né, cara? Ah, puta, cara, posso ser honesto com você? Esse jogo eu fechei ele com 70%, né? Porque hoje em dia os jogos se fecham de maneira diferente. Você pode completar a história, mas as side quests, se você não cumpriu todas, fica que nem isso, 70%, né? E assim, por exemplo, GTA eu não tive interesse de ficar jogando depois pra bater o 100%. E não, cara, esse jogo aí eu tô indo pra bater o 100%, por incrível que pareça. É um fator replay alto. Puta, cara, demais. Mesmo porque bater é custo si mesmo, né? Com certeza. Só vai até 100% de aproveitamento. Uma coisa legal é que, assim, durante o jogo todo, quando você usa a visão detetive, você olha na parede e você vê aquela parede que você entende que dá pra quebrar ela, mas até o final do jogo você não sabe como, né? E é bem quase na última fase que você vai ganhar o gancho que quebra ela. Pô, o jogo é por fase? Cara, todo jogo é por fase, né? Não. Que porra foi essa? Tô falando assim. Fase 1, 2, 3. Visão e slow motion. Não, você não tem uma fase pré-determinada, mas você tem uma ordem cronológica de como acontecem as coisas, né? Isso então, chama fase, né? Isso chama fase, no caso. Não, mas então, não necessariamente, tipo, vai ter, vai... Puto, pior é que... É uma fase. A diferença é que vai aparecer assim, phase 1 completed, né? Exatamente. É, isso que eu quero saber. Essa diferença. Obrigado, Ivo Jovem Nerd. E pra quem cansou de jogar jogos de atirador em primeira pessoa no nosso universo contemporâneo, está disponibilizado alguns mods para Call of Duty 4 na versão de Star Wars. Foi criado mais cenários, armas remodeladas, tudo pra se assemelhar com o universo que o tio George Lucas inventou. Na verdade, essas atualizações, elas estão sendo intituladas como Call of Duty 4 Galaxy Warfare. Alguém aí se sentiu tentado a jogar isso? Ah, cara, depende. Será que vai ter o template do Darth Vader, será? Não, na verdade, o que foi? Ah, cara, eles fizeram uns skins lá. E uma cidadezinha lá, bem lá, Star Wars, do Stormtrooper e de um outro pessoal que eu não tenho noção de quem que é. A princípio parece ser o pessoal da Rebelião, né, cara? Os rebeldes, né? E lembra muito aquelas fases de Call of Duty que tem no deserto, né? Lembro mais... Eu falo agora, CS total essa fase, hein? Parece a Dust, né? É, a Dust, cara, igualzinho. Mas eu achei que o personagem, né, cara, acho que ficou bem feito, assim, os lasers e tal. Agora, como é um mod, cara, acho que só... Não dá pra sair disso, né? Se eles fizessem um jogo, pô, acho que ia ser irado. Já pensou você escolher entre um soldado imperial ou um Stormtrooper, né? Ou então um Jedi, cara? Eu acho até que quem faz esse mod sonha um dia ser chamado pela LucasArts pra fazer o jogo, né, cara? Ah, cara, eu acho que tem tanta gente que faz esses mods aí. O próprio Counter-Strike é um mod, né? Que depois a Valve foi... ele foi construído na plataforma do Half-Life, né? Mas não entrando nesse detalhe, né? Eu digo, poxa, os caras são muito mal aproveitados, acho que, nessa área, viu? Então, mas é que você mesmo falou. O pessoal fez o mod Counter-Strike e foi contratado, né, meu? Quem sabe o cara fazer um negócio desse não é chamado pela LucasArts pra fazer um... Por esse vídeo que eles mostraram aqui, eu acho assim, os skins dos cenários, a cidade de Tatooine, os soldados do Império... Tá tudo bem feito, mas dá uma impressão que fica meio vazio, eu não sei se... Eu tive a mesma impressão, cara. Entendeu? Parece muito desolado, não tem movimento, não tem nada, então quer dizer... Meio deserto, né? Não, sabe, eu acho que ficaria um mod legal com esse tema, um mod do Battlefield, cara. Porque aí você, de repente, pô, você imagina pegar a X-Wing, cara, entendeu? Ah, putz, né? Ia ser legal mesmo, cara. Tudo ao mesmo tempo, porra. Ia ser muito legal. Imagina você tá ali no telhado de Tatooine, se achando o maioral com a sniper, de repente vem uma X-Wing e manda você pra casa do caralho. O cara cai de kamikaze na cabeça, né? ou se não, vem o Han Solo, que atira primeiro, né, cara? Sempre, né? Então leva uma mordida do Chewbacca pelas costas, aí é foda, velho. Ah, não. Muito legal. Que filho da puta. Como é o nome daqueles ossinhos aí do sexto episódio, cara? Ewoks. Os Ewoks, é. Pô, cara, jogar com Ewoks é sacanagem, velho. Que atende por Bruno Aleixo também. E a sem vergonha da Courtney Love, né, deu um migué terrível, fingindo que não sabia que o Kurt Cobain, né, ia estar no Guitar Hero 5. Aí depois ela entra no Twitter com a maior cara de pau do mundo e ainda comentou: essa merda de Guitar Hero é uma quebra de contrato. Como herdeiros e representantes das Cobain Enterprises, vamos processar a Activision. Nossa, Cobain Enterprises, cara. Você tá de brincadeira comigo. Ai, que processo, também é uma vaca do cara. É mesmo, pra essa bosta. É isso que eu ia falar. Não serve pra nada. E o marido dela também foi um escroto do cacete. Não serviu pra bosta nenhuma também. Ô louco, a galera vai querer te cortar, Guizão. Ó, hate mail para guizão@nerdrops.com, cara. Ah, fala sério. O cara não presta pra nada. Ogivas nucleares para Bauru. Não. Bela Vista, pelo amor de Deus. Ah, é uma bosta mesmo, cara. Você enche o saco. O negócio gosta tanto. Se não fosse o cara do Dave Grohl no Nirvana, o cara já tinha se matado há muito tempo antes já. Nossa, o Guizão nervoso falando que não gosta das coisas, cara. Não, mas é verdade, cara. Tem um amigo meu que ele fala o seguinte: fala que um gênio, você dá um palito pro cara, o cara transforma isso numa obra de arte, tá ligado? O Kurt Cobain, você dá um palito pra ele, quebra, né? O moleque do UOL enfia na bunda. Eu já tenho até um slogan na cabeça: Guitar Hero para bandas, UOL para bundas. UOL. Os caras fizeram um Kurt Cobain em 3D aqui e vai falar que não tava sabendo. É, aí os caras vão pegar esse Kurt Cobain e vão lançar um download obrigatório, tá ligado? Vou colocar um bigode igual do Copal da nova. Uhul! E já que é um The Transformers aí, a Valve também quer disponibilizar agora alguns mods pro Left 4 Dead, né? Pro Xbox. É, assim, tem várias modificações já de Left 4 Dead pra computador. Isso daí, putz, você tem fases novas, você tem algumas coisas não oficiais e tudo mais. Inclusive, tá rolando até um papo de servidor pirata. Eu não sei como funciona, porque é um dos jogos que eu prezo ter original aqui. E eles vão estar disponibilizando esses mods pra, na Xbox Live, e vai custar sim um certo preço. Esses não vão ser downloads gratuitos. Isso pode representar que os criadores de modificações em formas de longas campanhas e mudanças radicais nos cenários, itens e etc, sejam recompensados com uma parte do valor. Ou seja, talvez vai ter coisa aí que gente criou, ficou muito bom e a Valve decidiu usar e vender. Mas faz sentido, né? Mods pra um jogo sangrento. Bom, a Bang Studios falou que conseguiu um esquema bacana de integrar o sensor do Project Natal no jogo, né? Mas a própria Microsoft já falou que vai ter que só terá um lugar no jogo se ele fizer sentido, já que não adianta nada integrar uma nova espécie de controle quando não se encaixa bem no jogo. É justo até, né? Sim. Sei lá, eu já esperava isso daí. Pra ser honesto, eu espero que o Project Natal não venha antes do Natal, e eu acho que nenhum jogo antes do Natal vai ser convertido depois pra controles como esses. Mas, cara, eu nem me vejo jogando o Halo Reach com esse tipo de controle, cara. Porque ele já tem uma jogabilidade consagrada com o controle analógico, né, meu? Exatamente. Talvez, como foi dito até em alguns outros sites, o Project Natal vai funcionar bem, muito bem, diga-se de passagem, com minigames. Então, por exemplo, você tá jogando, você tem o Project Natal, então você tá jogando sempre no controle ali. Puta, aí chega numa hora que você tem que desvendar um puzzle, ou, sabe, tipo, teclar alguma coisa em algum lugar. Aí você vai, né, e brinca ali com o Project Natal, na correria. Mas acho que seria só isso. No primeiro momento, eu acho que vai ser só isso. Ou então a Microsoft, ou então não, a Microsoft vai lançar, né, alguns joguinhos como aqueles do Wii Fit pra ele, né, mas nada demais também. É, porque o grande problema é que, no caso, toda aquela parte da interação do controle do Wii tava apoiada no fato de que o processamento tava quase todo voltado pra parte de captação de movimento, né? E esse é um dos motivos do gráfico do Wii ser risível. Ser medonho. Na verdade, a gente já sabe que os gráficos do Wii só são ruins porque o Wii é uma atualização do software do Nintendinho. Do Nintendinho. Aqueles cartuchos com chip de 32 bits, né? É, mas, bem por aí. Cara, eu sou suspeito pra falar porque eu não tenho paciência pra... Tem um amigo meu que comprou o Wii, cara, e chamou pra jogar na casa dele. Pô, cara, eu não consegui jogar 15 minutos. Eu comecei a ficar com a tendinite na mão e joguei o controle fora, cara. Eu sou totalmente old school. Você tá jogando o quê, hein? Não, esse aí era um mod especial, cara. Era um mod especial. Jerk it off, né? Raymond, jerk it off. É, mas é muito escroto, né, cara? Se eu quisesse mexer o braço pra jogar boliche, eu ia na p*** de um boliche, né, cara? Mas é isso, cara. Esse jogo Stalker aí, o Shadows of Chernobyl, pelo menos foi uma bosta, né? Tem que ver se esse Call of the Pripyat aí, Pripyat, vai ser bom. Não recomendo. A galera achava que ficar longe de Chernobyl tava segura, e eu que perdi os cabelos aqui no Brasil. Cara, já te recomendaram Finasterida? O quê? Aquele remedinho Finasterida, não é? Esqueceu, acaba... Depois não consegue nada, né? Você tem uma leve ginecomastia, você tem uma cara, perda... Cara, é o seguinte, eu prefiro deixar o outro careca funcionando, então beleza. É verdade. Bem, e mais uma vez aconteceu uma fuga de prisão... No estilo Solid Snake, né, cara? Em novembro, um cara fugiu da Alemanha através de uma caixa de papelão. E agora foi na França, né? Que o Diário Telegraph da Inglaterra falou que o Jean-Pierre Treiber, que é suspeito de duplo homicídio, fugiu da prisão em Burgundy, na França, depois que ele se escondeu numa caixa que ele mesmo fez na oficina, né? O nego carregou a caixa no caminhão e ninguém percebeu que ela tava estranhamente pesada, né? Lógico que perceberam. Esse cara deve ter chavecado carcereiro igual a Ivone fez. Rapaz, eu não sei se eu não ser execrado aqui, mas, cara, eu não gosto de Metal Gear Solid, cara. É, puta, jogo chato. É chato mesmo. Caramba, meu irmão. Fica... Ah, não é, não. Metal Gear é foda pra c***. Pô, cara, a cada 2 segundos você tem 30 páginas de texto pra ler do jogo, cara. É um saco, né? Parece que tá lendo um livro em vez de jogar um jogo. Luke, tô sendo cachorro Resident Evil, então. Ah, mas Resident Evil não é assim, não, cara. Toda hora que fica aquele telefone dele tocando, aí tu vai, atende, tu vai pra frente, porra. O cara começa a se empolgar pra jogar. Fora aqueles botões, né, cara? Tem um botão pra andar, outro botão pra correr, outro botão pra encostar na parede. Não, o foda é o botão que faz ele andar silent, né? Aí é foda, stealth, sim. Aí é foda, isso é passado. Para os fãs do Big Dead, né? Não eu, Big Dead, mas o Big Dead do BioShock. Um cara chamado Harrison Fix, que já construiu aquela arma do jogo Portal. O cara fez um cosplay impressionante do Big Dead, cara. O cara é tão foda, cara. Ficou tão boa. E ele colocou no site dele como fazer tudo. Pra vocês terem uma ideia, o Big Dead tem aquela furadeira gigante, né? Aquela broca na mão. O cara fez aquilo funcional. Segue aí no link, né? O link do cara. Assim, é impressionante o grau de detalhes que o cara fez, sabe? É difícil, assim, você comparar com os cosplays que você tem aqui no Brasil, ou até mesmo nos cosplays que você tem lá fora. O cara levou, assim, um nível muito a sério. Bom, não tem muito o que falar, só ver, assistir os vídeos, e depois que construir a sua, dá um toque. Segue aí no post o link. Cara, esse cosplay ficou legal, mas nós não ganha do... Pra mim, não ganha daquele do... Vocês viram aquele do Bumblebee, cara? Eu vi, cara. É muito foda, cara. Aquela fantasia, aquele cosplay lá, cara. Puta merda, assim, uma engenharia pra fazer uma parada daquela ali. Fantástico. Mas é do estilo todos cosplay, é isso? Não, você não viu, cara? Pô... Passar o vídeo no YouTube, cara. O cara se transforma mesmo no... O cara tá de Bumblebee e depois se transforma no Camaro, velho. O cara fica de, tipo, de quatro no chão, numa posição fetal. Sim, e o cara se transforma no Bumblebee. Ah, sim. Momento Sofá. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. E agora, pra terminar com chave de ouro nesse nosso programa, temos fotos de Mila Jovovich em todo o seu esplendor de nu. Cara... Esplendor? Ah, cara, que isso? Cara, ela é perfeita. Cara, tu pode largar ela no meio. Larga ela no meio de Raccoon City que ninguém vai perceber, cara. Cara, tem uma foto que ela tá de costas. Olha que bundinha linda. Cara, ela tá de salto alto. Você não tá percebendo? Qualquer mulher de salto alto fica com a bunda perfeita, velho. Cara, o Oliver é muito ranziza, velho. É porque a Mila Jovovich tem mais cabelo na perereca do que ele tem na cabeça. Mas ela é linda demais, cara. Se o Polar... Aquela fantasia do Quinto Elemento, você não pegava ela. Aquele cabelinho de lã. Cara, ela já povoou meus sonhos e muitas vezes com cabelinho laranja, viu? Ela tava demais, cara, naquele filme. É demais, cara. Se o Polar permitir, vai estar aí no post o link, né? Bem, então esse foi o nosso 11º Nerd Drops. Ah, e como é a nossa tradição, o aniversariante escolhe a música. Antes disso, 11º é um número viado, né, cara? É um atrás do outro. Puta merda. Então é um programa comemorativo. É, pra quem? Adivinha. O Vitinho, é pro Vitinho. Vitinho! Então eu queria dedicar esse 11º programa pro Vitinho. Ah, Vitinho! Ele vai ficar puto, cara. Agradecemos a colaboração da Mel. Então vamos lá. E como é a tradição aqui no nosso programa, o aniversariante escolhe a música que vai tocar no final. Qual que é a sua música, Ivo, o Jovem Nerd? Agora dá uma pausa aí, eu tava preparado pra isso aqui mesmo. Vai lá, se prepara. Tem que escolher uma música, cara? Não, pode ser um jogral também. Uma poesia. Você pode recitar se você quiser. As árvores. Um trecho da novela. Não, cara, então, já que eu tenho que escolher uma música, eu vou escolher uma que tava vendo a semana passada e que me fez relembrar os velhos tempos de infância. É a música do Hadouken, cara, do Ryu, daquele. Do anime. Você lembra daquele anime que passava? Sei. É. Queima do Hadouken. Polar se fudeu bonito agora, pra chegar um monte de cara. É só colocar no YouTube, cara. Pena que eu não consigo acessar aqui pra te mostrar, mas tem lá. Eu sei qual que é a música. Então é isso aí, gente. Então até semana que vem e até o próximo Nerdrops. Não se esqueça de mandar e-mails para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. O elenco principal do Esquadrão Classe A foi foda, hein? Peraí, deixa eu... É uma categoria, né? É a categoria incrível. Desculpa, pera aí que eu tava vendo o vídeo que o Sushi tinha mandado. Ai, ai, ai. Punheta, maluco. Tá nos Beatles, né? Beleza. E as especulações voltaram para a produção live action da animação Akira. As especulações? É, eu fiquei calado aqui, mas tá... Especulação, porra. Eu especulo você. Estava especulando. Mulheres especulam. Ai, manicômio. Tu sabe que o cara é novato quando ele chama o Ewok de ursinho, né? Ou o cara não, o ator ele não tem malícia, né, meu? É, o cara acredita que vai contar essa parte, né, cara? Tomara, né? É, tomara, o negócio é pular os dedos agora. Ela tem que deixar o porn por último. É, porque a mulher do Polar já tem que ter ido dormir. É verdade.